BG, batidão estronda. Tô aqui imaginando qual é a receita pra se apaixonar. Meu cupido tá de brincadeira, tirou férias e não quer me ajudar. Eu tô gostando de você, mas você nem me olha. Já tô cansado de sofrer em querer quem não me dá bola. Esse meu coração veio na pessoa errada. Não gosta de mim não, só sabe me colocar em furada. Esse meu coração veio na pessoa errada. Não gosta de mim não, só sabe me colocar em furada. Receita pra se apaixonar. Meu cupido tá de brincadeira, tirou férias e não quer me ajudar. Eu tô gostando de você, mas você nem me olha. Já tô cansado de sofrer e querer quem não me dá bola. Esse meu coração veio na pessoa errada. Sabe me colocar em furada. Esse meu coração veio na pessoa errada. Não gosta de mim não, só sabe me colocar em furada. DG, DG e bate, bate, bate, bate, bate da estranda. Esse meu coração veio na pessoa errada. Não gosta de mim não, só sabe me colocar em furada.